Ao meio-dia de uma sexta-feira em Jerusalém, o sol simplesmente se apagou. Não houve aviso. Não foi um eclipse lento e gradual. Em um momento, o sol do meio-dia brilhava forte sobre a colina poeirenta de Gólgota. No momento seguinte, trevas. Uma escuridão densa, antinatural, que cobriu toda a terra. O Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 45, descreve o evento com uma simplicidade aterrorizante. E desde a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. A hora sexta, no cálculo da época, era o meio-dia, a hora nona, 3 da tarde. Por 3 horas contínuas, o mundo mergulhou em uma noite fora de hora. Minha primeira reação, como a de qualquer um no século XXI, é buscar uma explicação lógica, um eclipse solar. É a resposta mais óbvia, mas ela desmorona em segundos. A crucificação ocorria durante a Páscoa judaica, a Pessach, e a Páscoa, por decreto bíblico, sempre acontece na lua cheia. Um eclipse solar só pode ocorrer durante a lua nova, quando a lua está entre a terra e o sol. Com a lua cheia, a terra está entre o sol e a lua. É uma impossibilidade astronômica. Então, se não foi um eclipse, o que foi? Uma tempestade de areia colossal? Um fenômeno meteorológico extremo? Talvez. Mas nenhum dos evangelistas menciona vento, poeira ou qualquer outra coisa que acompanharia uma tempestade dessa magnitude. Eles falam apenas de trevas, uma ausência de luz pura e simples. Por 3 horas, o evento mais importante da história humana aconteceu sob um véu de escuridão inexplicável. Os soldados romanos, o Sinédrio, os seguidores de Jesus, todos eles testemunharam algo que desafia as leis da natureza. O que eles viram? O que realmente aconteceu naquele dia que fez o próprio sol se esconder? A resposta não está apenas na astronomia ou na meteorologia. Está escondida nas profundezas da própria narrativa bíblica. E é muito mais complexa e disturbadora do que um simples fenômeno natural. Para entender a escuridão, precisamos entender a cena. Estamos em Jerusalém, por volta do ano 33 de nossa era. A Judéia é uma província romana, fervilhando de tensão política e fervor religioso. O governador é Pôncio Pilatos, um homem pragmático e brutal. O poder religioso está nas mãos do Sinédrio, o conselho dos anciãos judeus, liderado pelo sumo sacerdote Caifás. Nesse cenário, um pregador da Galiléia chamado Jesus foi condenado à morte. Para o Sinédrio, ele era um blasfemo, que se declarava filho de Deus. Para os romanos, ele era um potencial agitador, o rei dos judeus, uma ameaça à paz romana. A crucificação era a pena capital de Roma, reservada para escravos, rebeldes e os piores criminosos. Era uma morte lenta, pública e humilhante, desenhada para ser um espetáculo de dissuasão. O Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 25, nos dá um ponto de partida no tempo. E era a hora terceira, e o crucificaram. A hora terceira seria por volta das 9 da manhã. Por 3 horas, sob o sol da manhã, o espetáculo macabro se desenrola. Soldados zombavam, líderes religiosos escarneciam e a multidão assistia. Então, na hora sexta, ao meio-dia, tudo muda. Mateus 27:45, Marcos 15:33 e Lucas 23:44 são unânimes. No auge do dia, quando o sol deveria estar em seu ponto mais alto e mais forte, a escuridão desce. Não é uma penumbra, não é um céu nublado. Lucas usa a expressão grega tuelio ecliptondos, que pode ser traduzida como o sol deixou de brilhar, ou a luz do sol falhou. É uma falha catastrófica na fonte de luz do mundo. Essa escuridão não é uma mera escuridão de fundo. Ela se torna o cenário para o clímax da história. É dentro dessas 3 horas de noite artificial que Jesus clama em aramaico, Eli, Eli, lama sabachthani, que significa, Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27:46. E é no final dessas 3 horas, na nona hora, que ele entrega seu espírito. Assim que a luz retorna, um centurião romano, um soldado pagão endurecido pela violência, olha para o que aconteceu e declara: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Marcos 15:39. A escuridão foi tão profunda, tão impactante, que converteu um de seus executores. A investigação sobre a natureza dessa escuridão nos leva por 2 caminhos, o científico e o histórico. Já descartamos o eclipse. E quanto a outras teorias naturalistas? Alguns sugeriram uma nuvem de cinzas vulcânicas de uma erupção distante. É uma possibilidade, mas não há registro geológico ou histórico de uma erupção vulcânica significativa naquela região e naquele período que pudesse causar um efeito tão localizado e preciso. Outros propõem uma tempestade de areia severa, conhecida como Khamsin. Essas tempestades, em fato, podem escurecer o céu de forma dramática. Entretanto, os relatos bíblicos são notavelmente silenciosos sobre o vento violento e a areia sufocante que seriam as marcas registradas de um evento assim. A descrição é de uma escuridão silenciosa, uma quietude sobrenatural. Se a ciência moderna não oferece uma resposta fácil, o que dizer da história? Será que algum historiador da época, fora da Bíblia, registrou um evento tão extraordinário? A resposta é complexa. Os grandes historiadores romanos, como Tácito ou Suetônio, não mencionam. Isso levou muitos céticos a concluir que o evento foi uma invenção literária dos evangelistas, uma forma de adicionar drama divino à crucificação. Se o sol se apagasse sobre o Império Romano por 3 horas, certamente alguém teria notado. Entretanto, existem referências intrigantes em escritos posteriores. O historiador cristão do século III, Júlio Africano, cita um historiador anterior chamado Talo, que ao tentar explicar a escuridão, sugeriu que foi um eclipse. Africano ridiculariza a explicação de Talo pela mesma razão que nós. A Páscoa acontece na lua cheia. Mas o ponto crucial é que Talo, um escritor não cristão do primeiro século, não nega a escuridão. Ele tenta explicá-la naturalmente. Outra fonte é Flegon de Tralles, um escritor grego do século II. Ele teria escrito sobre um grande eclipse do Sol no 4º ano da 102ª Olimpíada, que corresponde aproximadamente ao ano 33 d.C. Ele descreve uma noite que caiu ao meio-dia, tão escura que as estrelas podiam ser vistas no céu. A autenticidade e a interpretação dessas fontes são debatidas acaloradamente por estudiosos. Seriam elas uma confirmação independente ou estariam apenas reagindo aos relatos cristãos que já circulavam? É difícil dizer com certeza. O que fica claro é que o silêncio não é absoluto. A memória de um evento sombrio e anômalo naquele dia parece ter persistido para além dos círculos cristãos. Quando as explicações científicas e históricas se mostram insuficientes, somos forçados a fazer uma pergunta diferente. E se a escuridão não foi um evento físico para ser explicado, mas um evento simbólico para ser compreendido? E se o como fosse menos importante que o porquê? É aqui que a investigação se aprofunda no próprio texto bíblico. Para um leitor judeu do primeiro século, uma escuridão súbita e inexplicável não era um mero fenômeno meteorológico, era uma mensagem. A escuridão, no Antigo Testamento, é uma ferramenta poderosa nas mãos de Deus, e quase sempre significa uma de 2 coisas, luto ou julgamento. Pense na 9ª praga do Egito, em Êxodo capítulo 10. Deus envia sobre os egípcios trevas que se possam apalpar. Por 3 dias, a nação que escravizou Israel fica paralisada por uma escuridão sobrenatural, enquanto os israelitas tinham luz em suas habitações. A escuridão era um sinal do julgamento divino sobre o pecado e a opressão do Egito. Seria a escuridão no Gólgota um eco daquela praga? Um sinal de que o julgamento pelo sim do mundo inteiro estava caindo sobre aquele homem na cruz? Agora, pense nos profetas. Amós, capítulo 8, versículo 9, traz uma profecia assustadora. E sucederá naquele dia, diz o Senhor Deus, que farei que o sol se ponha ao meio-dia, e cobrirei a terra de trevas no dia claro. O profeta associa essa escuridão cósmica a um tempo de luto e juízo. Joel 2:31 profetiza que o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Os autores dos evangelhos não estavam escrevendo um relatório científico, eles estavam escrevendo teologia. Ao registrar as três horas de trevas, eles estavam dizendo à sua audiência: o que os profetas falaram está se cumprindo diante dos seus olhos. A escuridão não era um acaso, era o cumprimento de uma profecia. Era o universo físico reagindo ao que estava acontecendo no plano espiritual. Nessa perspectiva, a escuridão tem múltiplos significados. É o luto da criação pela morte de seu Criador. É o véu do julgamento de Deus caindo sobre o pecado que Jesus estava carregando. E talvez, o mais profundo de todos, é a reflexão da escuridão espiritual que Jesus experimentou ao clamar: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, a comunhão perfeita entre o Pai e o Filho foi quebrada pelo peso do pecado humano. O céu físico escureceu, porque a luz espiritual do mundo estava, por um instante, sendo extinta. No final, o mistério das três horas de trevas permanece. A ciência não pode explicá-lo satisfatoriamente. A história nos dá apenas ecos e fragmentos. Nenhuma teoria naturalista parece se encaixar perfeitamente nos detalhes que os evangelhos nos fornecem. E talvez esse seja exatamente o ponto. Talvez a escuridão na colina do Gólgota não estivesse ali para ser dissecada por telescópios ou analisada por geólogos. Talvez ela estivesse ali para ser sentida, para forçar cada testemunha, daquele dia até hoje, a parar e confrontar a magnitude do que estava acontecendo. Um homem estava morrendo e o universo parou para assistir. O Sol, a fonte de toda a vida na Terra, se recusou a brilhar sobre a morte daquele que se chamava a luz do mundo. A questão então muda. Não é o que causou a escuridão, mas o que a escuridão nos revela. Ela revela que aquele evento não foi apenas a execução de um homem. Foi um ponto de virada cósmico, um momento tão profundo que a própria estrutura da realidade se dobrou em resposta. Foi um sinal visível de uma batalha invisível. Nunca saberemos com certeza, deste lado da eternidade, a mecânica exata daquele fenômeno. Mas a busca pela resposta nos leva a uma verdade mais profunda. A escuridão força-nos a olhar para além do físico e a considerar o metafísico. Ela nos convida a ver a crucificação não como um mero evento histórico, mas como o epicentro da história. Mas a escuridão não foi o único evento estranho daquele dia. No exato momento da morte de Jesus, o véu do templo se rasgou de cima a baixo, túmulos se abriram e os mortos andaram pela cidade. E essa é uma investigação para outro dia.